Telex, estamos começando mais um episódio na Load News, depois de 8 anos de abstinência. Estamos aqui, além das ordinárias participações normais, que vocês já estão cansados de ver, como do Fernando. Ué! Participação do Diego. Olá! Temos também participação especial, vindo diretamente do AnimeCast. Está aí o Senin e o Toru. Yeah! Hello, motherfucker. Antes de começar propriamente dito o episódio, nós temos que dar um recado que diz respeito aos próximos Download News, né, que vão acontecer. Pois é, nós estamos sempre tentando inovar, né, fazer coisas diferentes. É, ou pegar coisas diferentes dos outros. Ah, claro, não, quando eu digo inovar, é tipo, nossa, que legal que aquela pessoa fez, vamos roubar e vamos maquiar. A ideia é mudar, cara, mudando tá de botavões, sabe? E quando a gente diz inovar, é inovar no universo do Download, né, não que alguém já não tenha feito isso antes. É, alguém inovou em algum momento, né, cara, é o que importa. Então, o que nós queremos fazer, e nós vamos fazer a partir do próximo Download News, é vocês podem no comentário, dando um assunto que vocês querem que nós discutimos no Download News. É, ou uma pergunta, né, sobre algum tema atual. Eu acho que, tipo, perguntar se Sonic foi melhor que Pac-Man não vale, tá ligado? É. Que não é atual mais. Mas nós queremos um assunto atual, uma coisa que, sei lá, aconteceu essa semana. Tipo. Exatamente, e vocês vão colocar esses nos comentários e a gente vai escolher um deles que seja mais relevante, sim, e vamos discutir no Download News, né, com toda a equipe. Ou seja, agora, pretendendo mudar o formato do Download News, né, não vamos mais falar sobre os lançamentos da semana, agora vai estar no post. Nós vamos ter a parte de notícia, a parte que nós vamos discutir o tópico sugerido com vocês, e o Gamer Dome, como, né, nós sempre estivemos tendo desde o Download News Plus. É, por favor, participem, né, mandem seus comentários sobre assuntos, né, pertinentes aos games atuais. Então, alguém aí tá esperando do Dantes Inferno? Sim. Não, eu tô esperando também. Cara, eu tô muito animado porque são os mesmos criadores de Dead Space, né, da Visceral Games, e, bom, eu adorei o Dead Space, né, espero que eles continuem fazendo um bom trabalho. O chefe da equipe é o Glenn Scofield mesmo? Cara, então, sim, é o Glenn Scofield. Nossa, que legal, cara, então realmente tá aí, né, muito promissor mesmo. Com certeza. Bom, assim, não sei se vocês lembram do que é Dead Space, mas a gente comentou que também antes do jogo ser lançado, foi lançado junto uma série animada. Uhum. E era como se fosse uma espécie de prequel pra série, né? Uhum. E eles estão fazendo a mesma coisa com o Dantes Inferno. Então eles vão lançar, né, no caso de um Blu-ray ou DVD, um prequel pra série também, com uma animação referente ao jogo. E, cara, a animação está como jogo, sangrenta pra caralho. Tá muito, muito foda. Eu acho que tá num nível, assim, muito melhor do que a que foi feita do Dead Space. O Dead Space foi legal, sabe? Assim, mas a gente chegou até a comentar no cast que parece que foi feito um pouco às pressas, sabe? Mas essa, cara, tá foda. Vocês aí do cast já chegaram a ver esse trailer. É, pois é, eu tava vendo essa animação. Cara, tá muito foda mesmo. E pro pessoal que conhece um pouco, já ouviu alguns casts lá do AnimeCast, é o mesmo estúdio que fez Samurai Champloo e Ergo Proxy. Sério que é da Mangolia? Sim. Olha só, vou dar alguma atenção pra isso. E Blood The Last Vampire também. Pois é. Essa é uma coisa que aumentou mais a vontade de jogar. Eu tava sem vontade nenhuma de jogar esse jogo até 5 minutos atrás, quando me passaram essa animação. Daí, de repente, eu fiquei com vontade. Sim. Então, né, o DVD e o Blu-ray tem lançamento previsto pra fevereiro de 2010, e vocês podem conferir o vídeo do trailer dessa animação no Download, né? Vamos deixar o link aí pra vocês. Vocês também têm que conferir os trailers que eles estão lançando sobre cada ciclo do inferno, que, nossa, né, tá muito foda. A cada novo vídeo você se empolga mais com o jogo, você vê que tá sendo um trabalho muito bem feito, sabe? Muito cuidadoso. E é interessante ver, né, que são 9 círculos do inferno, né? E cada fase deve ser um círculo do inferno no jogo, né? É, provavelmente, pelo menos um capítulo. E pelo jeito tá bem caracterizado cada ciclo do inferno mesmo, sabe? Bem próprio. Isso eu achei muito legal. Falando aí de grandes lançamentos que estão por vir, outras notícias que a gente deixou no Download também, né, é que Alan Wake vai ser mundialmente lançado para maio de 2010, né, eles prometem que vai ter uma distribuição do caramba também, e, né, o jogo mais amado de todos os tempos da minha vida, Final Fantasy XIII, confirmou que vai ser lançado no 9 de março, cara, nos Estados Unidos. Cara, Final Fantasy XIII. Cara, isso é tão legal, velho. Cara, Final Fantasy XIII, toda notícia que eu vejo dele, eu tenho que me segurar pra não dar um daqueles gritinhos histéricos de tier leader, sabe como, velho? Só o Fred. Só ele. Não, eu também, velho. Tá muito lindo. Cara, esse jogo. Não, velho, eu espero muito, muito desse jogo. É o que eu mais espero nessa geração. Realmente, o jogo faz vocês terem espasmos de querer gritar como tier leaders ou coisa do tipo? Sim. É um jogo empolgante, sabe? E assim, eu evito ver muito trailers e gameplay dele em excesso pra não tirar surpresa, sabe? Porque até o que eu já conheço, também, né? Porque imagina os isso, começar a gritar em público desse jeito, né? O Fred é uma pessoa que tem um desprendimento, né, cara? Pelo que eu conheço dele, eu já acho suficiente pra achar ele um jogo promissor, então eu evito ficar sabendo spoilers dele, revelações, né, que eles sempre fazem. E, aliás, eles agora revelaram também que a cada dia 13, né, Final Fantasy 13, a cada dia 13 do mês, olha só, eles vão lançar pacotes de notícias e de coisas do tipo sobre o jogo, até, né, o lançamento mesmo, fatídico, né, em março. Ou seja, se você ficar acompanhando esses lançamentos, você meio que não vai precisar jogar o jogo, porque eu acho que eles vão lançar tanta coisa, mas tanta coisa. Então, já economiza que $60? Pô, cara, mas você deixa de ter um momento histórico com games também, velho. Ah, mas é, realmente, esse Final Fantasy inovou quando eles colocaram o personagem que é a fusão do Fred com o Toru. Como é que é? É verdade. Ah, é? Caraca! Caraca. Olha o respeito aí, irmão. Eu pensei que era o cara super animado que falava de forma do gueto, assim, né? É, vamos lá, time, vamos lá aí, mulambada, tá ligado? Vamos lá! É, as pessoas que jogam comigo, tipo, vocês dois já conhecem meu comportamento no jogo, né? Ele é um pouco característico. Então, a próxima notícia aqui é que Paul W.S. Anderson, o Paul Anderson, ele foi diretor, né, de vários filmes baseados em games, como Resident Evil, Mortal Kombat. Ele está agora rodeando para fazer o filme sobre Castlevania, que, né, já tinha um projeto bem antigamente de fazer um filme e parecia que tinha acabado, agora está voltando, né, à tona. Por que isso não me anima? É, depende, cara, é aquela coisa. Resident Evil, o primeiro foi legalzinho e... Apesar de não ser tão Resident Evil quanto ele deveria ser, né? Ele é, nossa, até legal, eu até concordo que o primeiro filme de Resident Evil é um filme bom, mas não é Resident Evil assim, sabe? Pior é que, tá, o 2 ele tem seus momentos e tal, mas, cara, 3 é indiscutível, velho. 3 chuta o balde, sabe? Não é nada de Resident Evil. Mas sabe o que eu acho? Olha só, Crepúsculo tá aí, entendendo? Tá sendo um padrão. Não, cara, olha o que eu vou te falar. Olha, eu quero ouvir isso. Crepúsculo tá aí, tá sendo um padrão pra galera teenager aí que tá curtindo vampiros. Gostem vocês disso ou não, essa é a verdade. E a gente sabe muito bem que o mercado muitas vezes segue padrões, cara. Muito. Então, assim, eu tenho muito medo do que eles podem fazer nesse Castlevania, porque eles podem muito bem também chutar o balde, porque que é a série mesmo nos games, e tentar fazer, sabe, uma coisa meio teenager, assim. Você tá querendo dizer que se tiver um filme de Castlevania, ele também vai ser com vampiros purpurina, cara? Vampiros purpurinos bonzinho, né? Eu tô querendo dizer que existe essa possibilidade. Ah, não... Não, existe, cara, existe. Eu não tô falando que eu gosto dessa possibilidade, cara. Eu tô falando que ela existe, velho. Verdade, sabe? Cara. Aliás, se você analisar os vampiros de hoje em dia, cara, o Goku nada mais é do que um vampiro maneiro e tal. E vampiros, eles, sério, eles estão na luz, fazem magia. Oh, e o melhor de tudo, aqui, eu acho isso muito estranho, mas o cara do Castlevania de cabelo branco que se transforma em morcego e tem poderes especiais não é um vampiro. Ah. Ele é simplesmente mais um humano com poderes especiais. Mas é lógico, hoje em dia os vampiros não se transformam mais em morcego e tem poderes especiais. Eles simplesmente são bonitos e brilhantes. Pele de diamante, né? No sentido mas literal. Mas aí tá. A série Castlevania, se for baseado no universo dos Castlevania clássicos, os filmes de terror de 40, 50, dos anos 40, cara, vai ser um filme bom. O problema é eles trazerem isso pra atualidade, essa modinha teenager aí. Ah, mas é aquela coisa, cara. O Paul Anderson, ele é um bom diretor de filme. Não é como o Ouvibol da vida, né? Acho que um dos maiores erros de todas as adaptações, tirando o Ouvibol, de todas as adaptações, tirando os trabalhos dele, tá no fato de que muitas vezes eles não fazem adaptação boa, sabe? Eles não se importam em fazer adaptação daquilo mesmo. Eles se importam em pegar aquele assunto, pegar o nome daquilo pra, né, chamar a atenção e colocar uma história que, tipo assim, segue mais uma tendência momentânea lá, coloca uma história fraca, mas que a curto prazo vai ser mais lucrativa, porque muita gente vai querer ver mesmo que 10 minutos depois todo mundo tenha esquecido aquilo que tem visto, sabe? Você esse acabou é mesmo, de definir o filme de Dragon Ball. Exatamente, era o que eu ia falar. Total, cara. Total, cara. Dragon Ball é isso, tipo, extreme. Sim. Toru, próxima notícia? Não, a notícia é que não é uma notícia, cara. É evidente, assim, sabe? Que o Call of Duty Modern Warfare 2, o título mais esperado de todo o milênio, diga-se de passagem, essa espera gerou nada mais do que uma venda de 5 milhões, 4,7 milhões no primeiro dia. Isso tirando, se eu não me engano, os 2, alguma coisa milhões na pré-venda. Isso. Cara, 2.4, acho que foi 2.4 ou 2.7 pré-venda. De pré-venda é uma coisa espantosa. Vou combinar isso, cara. Isso é ridículo de alto, sabe? Isso é fantástico, cara. Eu acho que isso se deve ao fato de que o primeiro jogo foi excelente, entendeu? Então, o que é interessante, porque não foi uma questão só de marketing, apesar do marketing dele ter sido bom. É mais pela qualidade do jogo em si, que é o melhor jogo do mundo, como todos nós sabemos aqui. Né? Sabe o que eu acho triste, cara? É que eles decidiram não colocar servidor dedicado no PC, o que foi paia, assim, né, a decisão deles, ainda mais porque o jogo já chegou custando $10 mais caro do que o normal, que é uma coisa muito estranha, não é uma coisa comum um jogo, sabe, ou eu tô custando mais caro do que a faixa normal, isso já é muito ousado. E aí a galera começou a fazer greve, cara, sabe? Tipo assim, os galera do PC tava querendo fazer abaixo assinado e tal. Mas, cara, a partir do momento que você tem 2,7 milhões de pré-venda, sabe que poder que sua greve vai ter, cara, não, contra isso? Não, tá, sim, mas o pessoal que fez a greve, ele não comprou. Todos os três estão até agora se segurando. Vale a pena, né, comentar isso da greve, porque tem uma imagem que as pessoas fizeram uma comunidade de boicote a Modern Warfare 2 na Steam. Né? Aí você vai ver os usuários, né, da comunidade. Você vê que na primeira parte do salão deve ter umas 50 pessoas. Tem umas 40 pessoas que o jogo que estão jogando tá lá, Modern Warfare 2. Começou na comunidade do boicote, mas eles compraram o jogo e tá jogando. Como, né? Cara, como não fazer uma greve, né, velho? Olha só. Cara, aí é que tá. Eu não joguei o Call of Duty 4 online, mas assim, eu tô jogando bastante o Modern Warfare 2. E, cara, parece que, apesar de não ser dedicado, quem serve, eu acho que é o jogador. Só antes da, tipo, a gente não explicou o que é servidor dedicado, né? Se algum ouvinte não tiver a parte da situação, né? Na verdade, o negócio do servidor dedicado é o seguinte: você só vai poder jogar no servidor da Infinity Ward, entendeu? Você não vai poder criar um servidor dedicado. Uma BR Turbo, uma UOL não vão poder criar um servidor dedicado, entendeu? Então isso limita o tempo de vida do jogo ao tempo que a Infinity Ward quiser. Ao contrário de jogos como Doom ou Quake, que se você quiser jogar eles online até hoje, você pode. Ah, sim. E limita também a possibilidade da comunidade fazer mods, fazer mapas, né? Bom, só mais um dado, rapidão, aí eu sumo daqui pra sempre. Só pra mostrar esse lance das vendas do Modern Warfare, 2.7 milhões de vendas na pré-venda. O jogo que estava liderando as vendas nas semanas anteriores desde seu lançamento, no começo de outubro, que foi Uncharted 2, ele liderou todas as semanas até o Modern Warfare. Ele agora, atualmente, com todas as semanas de venda em todos os países do mundo, ele tem 1.5 milhões de vendas. Caraca, velho. Nossa, velho. Cara, que greve mais feia é essa, cara? Eu tenho dó dos caras nessa greve. Próxima notícia. Bom, sabe aqueles encaradores lá, o Mario e o Luigi? Ah, lá vem aquela piadinha, né? Peraí, conhece o Mario e o Luigi, isso vai rimar com o quê? Então, parece que eles cansaram dessa vida de resgatar princesinha e não ganhar nada, e estão sendo procurados em Nova York por assaltar um táxi. Olha só, cara, que surdo. Cara, na moral, o cara destrói vários castelos e vai assaltar um táxi, né, cara? Tipo, você não tem visão, cara. Isso aí pra mim é o marketing da Nintendo pro próximo jogo que eles não querem fazer. GTA Mario. Grand Theft Mario, né? O Adult Swim já tá na frente nesse sentido, né? Não, mas agora, falando sério, o que aconteceu é que no sábado, dia 31 de outubro, Halloween, né? Teve um assalto num posto de gasolina, um taxista de 48 anos. Ele foi assaltado por uns caras que estavam saindo de uma festa de Halloween vestidos de Mario. E a câmera de segurança do posto de gasolina pegou o assalto, o Mario e o Luigi roubando junto com um cara de terno, que eu penso ser o Bowser daquele filme fracassado do Mario. Ou o Hitman, que não. Então, vejam só onde o mundo chegou. Mario assaltando táxis no melhor estilo GTA. Eu acho que foi o Remy Gallardo. Não, cara, eu acho que ele ficou viciado naqueles porra de cogumelo, acabou as moedas no Mushroom Kingdom, né? Que ele batia em todo o tijolo pra sair uma moeda, não sair mais nada. Aí foi agora que ele tem que, né, conseguir dinheiro de outras formas. Nome de abstinência, né? Achei ótimo que colocaram no final da notícia aí no download. A polícia de Nova York ainda está atrás do bando e até o fechamento dessa matéria a Nintendo não quis revelar o paradeiro da dupla. Vocês podem conferir o vídeo dessa vez no site mesmo, né, de notícias de Nova York, porque eles não deixam o vídeo ser publicado amplamente aí em outros lugares, né, então você tem que assistir por lá mesmo. A última notícia que eu tenho é mais um daqueles momentos sensacionais, assim, né, dos games na sociedade. Dia 14 de novembro foi oficialmente oficialmente divulgado nos Estados Unidos pela Associação Americana de Bibliotecas como o Dia Nacional dos Games. Vai ser feriado? Diego, vai ser feriado, mas é no sábado. Mas um dia aí cair numa segunda, numa sexta, numa quarta, relaxa. O problema é se for tipo o Dia das Mães, tá ligado? Mas, olha só que legal. Os integrantes da associação, né, disseram que essa medida, ela foi levada em conta pela recém-aceitação na sociedade do fato de que os jogos, eles ajudam a estimular a leitura e a aprender história, né? Eu, por exemplo, aprendi com Soul Calibur 2 que as mulheres andam com roupa de strip e sadomasoquista na rua, na Idade Média. Eu aprendi com Bayonetta... Ah, deixa quieto. Aprendi com GTA que eu posso pular de um prédio desde que eu tenha um colete à prova de bala. Ah, é. Sei que, com certeza, a gente vai ter um cast um dia sobre o que os games já ensinaram pra gente. Vamos guardar. Aqui tem a citação, né, na notícia da presidente da associação, né, falando: nós descobrimos que ao incorporar jogos de tabuleiro e videogames ao acervo, sabe só que legal, cara? Arquivo de biblioteca, que tem jogos de videogame. Oferecemos aos usuários ferramentas para fortalecer a prática literária enquanto as pessoas afiam as habilidades técnicas e de pensamento crítico, né? Jogos aí, né, tipo, conquistando a sociedade ou não. Ou não, né? Ah, eu quero só ver, né, se eles vão deixar, sei lá, jogos tipo CS, TF na biblioteca. Ô, pai, sapa, bote, né? Esse é o primeiro Download News e vamos ter a parte de discussão, né? Nós pegamos uma notícia que foi muito polêmica nessa semana. Polêmica a ponto de gerar 140 comentários em uma notícia. Que foi a divulgação do vídeo de Dragon Age, né, da semana passada, em que é possível você ter relação sexual com homem, veja só. Para as mulheres isso não é novidade. Com relação homossexual no jogo. Ah, pra muita gente isso também não é novidade. Realmente, isso não é novidade, mas é novidade no mundo dos jogos, vamos dizer. É, por mais que aqueles jogos de animes andrógenos sempre tenham colocado coisas meio indiretas, dessa vez eles colocaram uma coisa, né, realmente ali explícita, um diálogo explícito sobre o que vai acontecer, sabe como? O cara comentou aqui: ah, fiquei nojo, foi o primeiro comentário, e esse comentário teve 39 replies, cara. Olha a polêmica parada gerou. Qual que foi os replies? Tipo, 2, 3, 4, 5? Tipo, teve muita discussão entre os próprios comentaristas sobre o que é preconceito, o que não é preconceito, né? Até onde um jogo pode ir, até onde não pode ir. E, cara, essa parte de que tá certo, que é errado, que é preconceito, que não é preconceito, não cabe muito bem a nós discutir, né? Eu acho que a gente deveria mais discutir no contexto do jogo, né? O que... Pô, cara, eu quero só repetir o mesmo comentário que eu fiz nesse post download. Whatever. Não muda nada, cara. Tipo, olha, você ter a opção não significa que você vai fazê-la, né? Zé, cara. Tá agradando um público específico. Qual o problema disso? Whatever. E eu acho que é o seguinte, que a BioWare, né, ela já deu um passo gigante no mundo dos jogos, é, colocando na própria Mass Effect essa coisa de relação entre os personagens. E eles deram um passo, acho que seria até natural com Dragon Age, né? Que é estender, né, os horizontes. Eu fico com a opção do Diego, whatever. Porque, né, pra mim tanto faz o que tá acontecendo nesse jogo aí, eu nem sequer jogo ele. Mas vi que falou uma coisa interessante aqui nos comentários, né? Não tem por que fazer um alarde tão grande com isso, porque provavelmente é preconceito das pessoas, porque é óbvio que o jogo não vai te obrigar a fazer isso. Então, quer dizer, você tem a possibilidade, mas você não precisa fazer aquilo, você não é obrigado a assistir aquilo, sabe, que vai acontecer. E, sei lá, eu acho que meio que faz sentido isso que ele disse, sabe? Tipo, você não precisa, só porque você tem o jogo, você pode jogar ele sem nunca chegar nesse ponto, sabe? No jogo, você desenvolver um relacionamento com o personagem, você tem que ficar conversando com ele, você tem que ficar dando presente, você tem que querer fazer aquilo, sabe? E aí é aquela coisa, cara, no jogo também tem como você fazer um personagem mulher e, no caso, né, ter a relação com outra mulher, e com certeza ninguém reclama disso. Isso é comum de se ver em muitos jogos aí, e as pessoas não estão fazendo tanto alarde pra esse tipo de coisa, sabe? Quem tá tendo experiência com o sexual é o seu personagem, não é você, sabe? Ô, Fernando. Oi. É, você que tá jogando Dragon Age, a parada... Aconteceu entre elfos? Não. É porque esse carinha ali é um elfo. Então, tipo, foi um elfo e um humano, você quer dizer? Isso. Foi interracial, então, velho? Não, o jogo não tem preconceito, cara, com raça. Como ninguém percebeu isso também, cara? Foi interracial a parada, velho. Daqui a pouco tu vai achar no Pornotube, né? Melf, interracial, POV. Então, os nossos notícias ficam por aí, né? Acompanhem a lista de lançamentos aí do post e fiquem agora com o Gamer Dome. foretaste of things to come. Está começando mais um Gamer Dome, The Clash of the Joystick Wielders. Estamos aqui hoje com o Pablo e o Diego para destruir mais uma amizade. Eu não sei se os dois são amigos, mas... Não sou muito amigo dele, não. se não eram, nunca mais vão ser, entendeu? Poxa, velho, eu te considerava tanto, Thiago, é assim, então beleza, velho. Não terei... Agora você é meu inimigo mortal, cara. Te desafio pro Mortal Kombat. E estamos aqui então para se degladiarem no nosso ringue hoje, dois colaboradores do Nowloading, de um lado Alex F, seja bem-vindo. Aí, muito obrigado, estou aqui para destruir todo e todos, principalmente o Thiago, agora que ele não mais considera a amizade nossa que foi realizada. Tão bonita, né? Tão bonita, né? Anos e anos, companheiros de golo, de boteco. Pô, fantástico. E do outro lado, Thiago Salvador, o Ogro himself. É, e o número de acertos que eu vou ter nesse combate vai ser inversamente proporcional ao número de perguntas que cair da jogos da Nintendo, né? Olha aí. Estou tentando entender o que você disse ainda. Pois é, vai. Cara, eu ia falar isso, me perdi no meio da história lá. Eu não entendi por nenhuma, mas foi foda. É mais assim. Ó, então, se estiverem todos preparados, vamos começar esse combate. Então, antes de começarmos o nosso combate, como sempre, vamos definir o jogo já com o nosso par ou ímpar, né? Afinal de contas, é tudo que importa. Então, certo. Eu peço que o Alex e o Ogro mandem pra mim um número de 1 a 10, não vale 0. Os dois mandaram, então. Quem escolhe par, quem escolhe ímpar? Eu vou de ímpar. Ok, par. Alex ímpar, Ogro par. Então, como o Ogro colocou 6 e o Alex colocou 3, nós temos um 9 que é ímpar. Então, o primeiro a responder em todas as nossas rodadas será o Alex F. Olha aí. Tenso. Isso pode ser muito bom ou muito ruim. É verdade. Você só vai descobrir quando tu terminar. Vamos lá para a primeira fase. Fase 1. Game Quiz. A primeira fase é um quiz tradicional. Cada participante vai responder a 3 perguntas com dificuldade crescente sobre o mundo dos games. Além das 4 alternativas, os concorrentes poderão utilizar 2 itens. Chamar o Kratos, que cortará 2 perguntas incorretas, e o Warp Zone, que substituirá a pergunta atual por outra que poderá ser de igual, maior ou menor dificuldade. Então vamos lá, primeira pergunta. Primeira pergunta para o Alex F. Qual das seguintes bandas nunca se envolveu com um jogo? Letra A, Metallica. Letra B, Led Zeppelin. Letra C, White Zombie. Ou letra D, Sandy Jr. Tempo. Meu Deus, Sandy Jr., né, velho? Pelo amor de Deus. O jeito que isso aconteceu, o mundo acaba. Talvez no Zibo, né, se sair um jogo exclusivo, pode ser que tenha o Sandy Jr. Sandy Jr., então, a sua resposta? E a resposta está... Errada! Errada! Ah, você tá me zoando, é pegadinha do malandro. Temos o jogo nacional Aquaria, olha aí, cara. Caralho, velho, nunca jogou Aquaria? Caralho, velho, ele saiu pra Aquaria, velho. Zibo, ele esse, saiu né? Pra PC, velho, pra olha PC, só. Cara, porra, um dos melhores jogos que tem. Da história. Cara, a alternativa correta era Led Zeppelin. A banda nunca liberou o nome pra nenhum jogo. Ah, cara, porque esse Nath Guitar Hero, eu imaginei que tem uns 5 Guitar Heroes com uma coisa de Led Zeppelin. Cara, seria maneiro. Então, a primeira pergunta para o Hugo Himself. A série Call of Duty Modern Warfare retrata os acontecimentos de que guerra? A. Segunda Guerra Mundial. B. Guerra do Golfo. C. Guerra do Iraque. Ou D. Uma guerra fictícia? Eu tô com o jogo aqui e não joguei, cara. Sacanagem. Eu vou apostar numa guerra fictícia. Tem certeza disso? Puta não, mas ó. É a minha alternativa. Olha que tem guerra do Iraque. Ele acertou, é uma guerra. Aê, cara. Aê, cara. Droga, eu posso botar a culpa no Paro Ímpar, né? Maldito Paro Ímpar. É, verdade. Sempre assim. Quanto que tá a pontuação? 10 a 0, é isso? Isso aí. Estamos com 10 pro Ogro, 0 para Alex F. Olha aí. Isso há de mudar. Eu nunca ganhei nada de 10 a 0 na minha vida inteira. Eu te entendo. Olha só, então vamos para a segunda rodada de perguntas, um pouquinho mais difíceis. A primeira, então, para o Alex, é a seguinte. Muita atenção. Alex... Que tipo de animal é o Dexter da série Jack and Dexter? Caramba, fala sério, velho. Alternativa A, uma doninha. Alternativa B, um castor. Alternativa C, um rato. Ou alternativa D, um suricate. Puta merda. Cara, eu vou de Warp Zone, não vou nem arriscar. Vamos lá para a sua pergunta extra do Warp Zone, Alex. Qual dos seguintes personagens não entrou na versão americana do game Tatsunoko vs. Capcom? Alternativa A, o Zero. Alternativa B, o Phoenix Wright. Alternativa C, o Beautiful Joe. Ou alternativa D, o Frank West. Não tô na versão americana. Caraca, cara. Foi o Phoenix Wright. Phoenix Wright não entrou na versão americana. Vou arriscar nele. E a resposta está correta, é isso aí. Aê! Ah, eu lembro dos comentários no inquérito. É, rolou até um rumor de que ele poderia entrar. Oh, fantástico. Então, olha só. Ó, o Alex passou o Ogro por alguns instantes. Vamos ver se o Ogro consegue retomar a vantagem, né? O meu perfect já era. Já era. Perdeu o perfect quando ele ganhou para um ímpar de você, cara. Ah, pois é, né? É verdade. Não, tá certo. Ele deu o first attack. E a segunda pergunta para o Ogro. Ogro... Durante o jogo, o personagem Cecil de Final Fantasy IV transforma-se num A, rei, B, sapo, C, paladino ou D, cavaleiro negro. Ah, ele era um cavaleiro negro e depois vira um paladino. Olha aí, que bonita. Que foda, tá correta. É isso aí, cara. Bem-vindo ao grupo de seis pessoas que jogaram Final Fantasy IV inteiro, cara. Na verdade, me contaram, eu não zerei. Olha, então a resposta corretíssima. Vamos lá para a terceira rodada de perguntas, então, que mais é a mais difícil, ainda? Né? Agora eu me lasquei. É agora que separa gamers de mulherzinhas, cara. Alex, a festa aqui é complicada e vai requer o seu conhecimento máximo extremo de videogame. Ou seja, né, eu tô lascado porque não tem nenhum. Beleza, vamos lá. O Pippin, lançado em 1995, foi um console nascido da parceria da Bandai com que empresa? A, Sharp, B, Apple, C, Samsung ou D, Philips? Pippin, velho. Sempre parece pipi, xixi, sei lá, eu vou de Samsung, não faço a melhor ideia. Esses negócios da sua época eu não conheço, não, Paulo. Então, cara, lamento, mas sua resposta está errada, é a Apple. Informação inútil e desnecessária, o único console que a Samsung fez, ela foi representante da Sega na Coreia e fez um Master System. E pra quem tá esperando a Apple entrar no mercado de consoles, já entrou há muito tempo. Nossa, entrou e saiu, né, rapidamente. Então vamos lá para a terceira pergunta do Ogro himself, que se acertar, abre uma vantagem respeitável, né, na frente do Alex. Vamos lá, muita atenção, Ogro. Pra que console da Nintendo foi lançado? Putz, caramba. A gente não mudou, cara, enquanto foi tudo bem, acredito, mano. Pra que console da Nintendo foi lançado o primeiro jogo da série Mario Tennis? Alternativa A, Super Nintendo. Alternativa B, Nintendo 64. Alternativa C, GameCube. Ou alternativa D, Virtual Boy? Warp Zone, meu velho. Vamos lá para a pergunta extra do Ogro. Ogro, quem ou o que é Shodan? Alternativa A, um rank de Street Fighter 4. Alternativa B, uma arma de Ratchet & Clank. Alternativa C, o pai de Ryu Hayabusa. Ou alternativa D, a vilã de System Shock. Ah, puta merda. É a vilã de System Shock, meu velho. A vilã de System Shock, uma IA, não é? Uma IA, será? A resposta tá correta! E como assim? Esses caras jogam videogame de 1900 e sei lá o que, pelo amor de Deus, velho. Cara, muito tempo na velho. A grande vilã de System Shock, porra, fodástico. Caralho, se minha vida depende disso, morro. Ah, cara, eu acho ela é uma das vilãs mais aclamadas dos games, eu acho. Underground, obviamente. Ah, isso que eu ia falar, é por causa da sua coluna, né? Exatamente, velho. Underground. Você jogou estranho em emulador, não é possível. Caraca. Oh, fantástico. Então, olha só. Quanto tá a pontuação agora na primeira fase, Diego? O Thiago Salvador gabaritou a primeira fase. Olha, fez 50 pontos. Contra apenas 15 pontos da Alex F. Olha aí, cara. Eu espero que ele tenha tomado várias bombas na aula de educação artística pra poder vencer no Paint Comics, senão eu tô lascado. Ah, cara. Olha só. Vamos então para a segunda fase. Dois. Qual é o Chitã? Na segunda fase, os participantes terão que descobrir de que game é a música tocada durante o tempo escolhido por eles. 3 segundos valendo 50 pontos, 5 segundos valendo 30 e 10 segundos valendo 20. Se mesmo assim não souber, não se desespere. Caso ainda não tenha chamado o Kratos, você pode pedir uma dica. E se nem isso ajudar, poderá ouvir o dobro do tempo pedido, valendo a metade dos pontos. Vamos lá então para a música do Alex F. Quanto tempo você pede? Eu vou querer 5 segundos. 5 segundos, então, valendo 30 pontos, né? Alex F, qual é o chiptune? Ah, Velho, você tá me zoando, só pode, né? Botar isso pro Alex TF é a mesma coisa que, sei lá, cara. Puta que pariu, velho. Caralho, agora que eu me toquei, né, cara? É, porra, Alex, cara, certo. Agora é o erro da tua vida, né, cara? Cara, parou ímpar, cara, sem diferença, cara. É, eu 3 segundos, velho. Não, isso aí é a música Final Fantasy CF da Aerith, inclusive. Olha só, olha que bonito, muito bem. Vamos errar. Pelo amor de Deus, eu podia passar metade do meu nick fora. Pô, eu só fui me ligar agora, Alex F, é verdade. Cara, eu comecei a rir por dentro quando eu vi, porra, louco, cara, Alex F, calma essa, né? Finalmente. Vamos ver se, sei lá, né, pro Hugo sair uma música do Shrek, alguma coisa assim. Que batido. Ai, ai, ai. O Alex F marcou, então, 30 pontos, mas ainda não passou o Ogro, né, cara? Porque o Ogro tá com 50. 45 a 50. Olha aí, tá bem disputado. Então vamos ver se o Ogro consegue acertar a música dele. Quanto tempo você pede? Cara, acho que eu vou arriscar tentar conseguir o máximo de pontos do Gamer Dome, eu vou pedir o menor tempo. 3 segundos, valendo 50 pontos? 3 segundos. Isso detonar o Alex F. Né, vamos ver se consigo, né? Tem a dó de mim, velho. Sou um bobozinho, inocente. Minhas vitórias são completas e totais, meu velho. Quando eu ganho. Em busca do achievement supremo, né, do Gamer Dome. Vamos lá, então. 3 segundos, valendo 50 pontos. Ogro, qual é o chiptune? Fodeu. Para, velho. Vai, platina essa merda, velho. Eu posso chamar o Kratos, né? Dica: se você aplicar um famoso código nesse jogo, você vai ganhar de cara 30 vidas. Caraca, velho, não faço a menor ideia. Eu tenho um chute, velho. Nossa. Você pode pedir o dobro do tempo valendo 25 pontos. Tá, cara, o dobro do tempo, então. Time has been added. Dobro do tempo, vamos lá, 6 segundos valendo 25 pontos. Ogro, qual é o chiptune? É, não fez diferença. Não quer chutar, quer nada. Sei lá, contra. Contra, sua isso, resposta. Isso, contra. Que chutaço, é contra. Caralho, velho. Ou não conhecer a música do Contra é heresia, cara. É coisa heresia. Eu não tive Nintendo, velho. Olha aí, é Contra e o Ogro marca 25 pontos. Ah, eu não vou conseguir o achievement máximo de pontos, mas o achievement de chute é meu, né, velho? Verdade, pelo menos esse, né? Chuta 4 vezes seguidas e ganha. Então, quanto tá o placar agora, Diego? O Ogro tá com 75 pontos contra 45 da Alex Set. Olha só, eu acho que esse é um dos Gamer Domes mais disputados que nós já tivemos, hein? É. Dá pra virar. Dá pra virar, tranquilo. Ainda. Então vamos lá para a terceira fase. Fase 3. Quem é esse Pokémon? Nessa fase, os combatentes vão ter que descobrir o personagem oculto através das dicas. Eles começam com 50 pontos, uma dica grátis e mais 4 dicas à disposição. Cada dica revelada reduz 10 pontos do score final e garante a possibilidade de chutar um nome para tentar adivinhar, sem punições caso a resposta seja incorreta. Começando com o Alex F, que vai poder escolher se ele quer personagem, personalidade ou lugar. Ah, vou de personagem, que é mais fácil. Personagem, então. Squirtle. A primeira dica, que é gratuita. Sou um ninja. Ah, cara, eu vou de... Aqui, Ryuna Hanabusa, que é cara do Ninja Gaiden. Ryuna Hanabusa está errado. Próxima dica. Sou um cara engraçaralho. Putz grilo. Ninja engraçado, velho. Não, sem chance. Sem chance. Próxima dica. Não sou um ser humano. Caraca, vocês estão me sacaneando dessa vez, né? Só pode. É hora da vingança. Caralho. Ô, eu fumo muita maconha. Fala a verdade, cara. Eu te escuto. Porra, velho. Um ninja não humano engraçaralho. Tá, me desse algum jogo de PC. Eu não joguei nada no PC. Só pode ser isso. Não faço ideia. Vamos pra próxima dica, então. Terceira dica. Gosto de pizza. Ah, meu Deus, velho. Qual das quatro você quer? Alguma tartaruga ninja? Será? Eu vou chutar uma tartaruga ninja, é, pode ser. Chuta uma. Caralho, deixa eu ver aqui. Ah, pode ser então o Leonardo, que tem espada, que é o mais style de todos. Leonardo está incorreto. Puta merda, qual que é a última dica então? Última dica. Eu tenho um xará que pintou o teto da Capela Sistina. Caraca. Sabe o que é o pior? Eu posso errar e isso vai mostrar que eu sou um completo ignorante. Cara, essa pergunta pode ficar constrangedora mesmo. Caraca, velho. Eu vou chutar Michelangelo, azar, não sei. Michelangelo, então? Vou chutar Michelangelo. Você acha que o Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina? Cara, eu não conheço nada. Depois comecei a trabalhar com informática. Você tá me zoando. Você tá me... É o Michelangelo, é isso aí, cara. Oh, meu Deus. Então, o Alex marca 10 pontos, né? Pelo menos marcou alguma coisa. É. Ainda bem, menos mal. Vamos e mantive a honra, né? É. Então, vamos lá, Ogro, você escolhe personalidade ou lugar? Não, lugar, então. Lugar. Vamos lá, então. Primeira dica é a seguinte. Sou um local bem grande e, geralmente, bem escuro. Ah, fácil. É Silent Hill? Silent... Olha aí, cara, não. Nossa, cara, foi tira. Primeiro cuspido na cabeça. Vamos lá, então. Primeira dica, então, é a seguinte. Tenho várias sessões que são tematizadas. Ah, meu velho. É... Asilo Arca? Asilo Arca, é um bom chute. Também. Bom chute. Não é Asilo Arca, é um bom chute. Segunda dica. Estou infestada de criaturas alienígenas. Mansão do Dr. Fred. Ah, mansão do Dr. Fred, olha, bom chute. Não, não é mansão do Dr. Fred. Terceira dica. Muitos mineradores e engenheiros morreram dentro de mim. Ah, cara. Outro jogo que eu tô aqui não joguei, no Dead Space, qual era o nome da nave? Ah, passo, cara, eu não vou saber. Tempo. Última dica, então. Estou perdido no espaço. The? É o Halo. Halo. Não, é o Halo. Você quer... Você já gastou seu chute, então. Você não vai chutar. Sim. Ok, o Alex F saberia? Ishimura, eu participei do cast. Cara, ia ser o cúmulo da vergonha absoluta. Eu ia cavar um buraco aqui no concreto e ficar na cabeça dele. Exatamente, USG Ishimura, a nave do Dead Space. Eu imaginei que fosse, não lembrava o nome, porque eu não joguei a porcaria do jogo ainda. Tu lembra quando você perguntou no Twitter, eu jogo Uncharted 2 ou jogo... É verdade. Você queria jogar alguma coisa e jogar. Joga Uncharted 1 ou Dead Space, aí eu digo, Dead Space, aí, ah, nem vou platinar o Uncharted 1, tá vendo? Tem consequência, velho. Cada escolha na sua vida tem uma consequência, né? Platinei o Uncharted, não platinei o Gamer Dome. E olha só, por causa disso, cara, o Alex F encostou, cara, porque tá 75 pro Thiago e 55 pro Alex F. Olha só, cada vez mais próximo. Mas, como sempre, independente da pontuação, mais uma vez, o jogo vai ser definido na última rodada, que é o Paint Combat. Fase 4. Paint Combat. Na última fase, testaremos a criatividade de nossos participantes num duelo de paint. Eles terão 1 minuto e meio para fazer um desenho com o mouse sobre o tema escolhido. Não sabe desenhar? Não se preocupe, a capacidade de fazer algo que represente o jogo, mesmo que toscamente, e o fator bizarro, contam bem mais que a técnica. Ao final, nosso painel de jurados avaliará a melhor obra de arte. O tema é... Fui banido da live. Vai! Seu desespero. E aí, Pablo? Tá ligado que quando tu falou fui banido da live, o Alex F. se peidou. Nossa, velho. Eu vou fazer um autorretrato aqui agora. A pressão. Ele vendeu até o cabo do Jokade já pra garantir com ele. Não, eu dei pro meu cachorro comer, velho. Você acha que saiu alguma coisa de útil daí, Diego? Acho que não, hein? Acho que eles não têm a capacidade. Acho que não, só quem já foi banido da live poderia dizer alguma coisa desse tipo, sabe? Retratar todo esse terror. E o Ogro tem o PS3, ele não vai saber o que é isso. Eu nunca... Ah. Cara, mas eu fui banido da live no Xbox One, cara, você ajuda. Olha só, o que tu fez, hein? Cara, eu não quero nem falar. Isso que dizia que se ficasse 3 segundos segurando, ele desligava o chip e podia entrar na live, cara. Eu desliguei por 30 e não funcionou. Por um ano, né? Cara, mas como é que você acredita num chip que se chama Aladdin, cara? Aladdin, cara, se você tem um chamado Aladdin, não tem como desbloquear direitinho, né, cara? Se fosse o gênio, né, você não podia pedir desejos, né, cara? Olha aí, faltam apenas 15 segundos. E a gente fica falando pra tirar a pessoa de fazer mesmo, hein? Que é topótico. Eu quero ver um Aladdin no desenho, hein? 5, 4, 3, 2, 1... Mandem essa bodega. Acabou. Cadê o dois do Ogro? Ah, meu, do Ogro é engraçado pra caralho. Os Alex... Que ótimo isso, cara. Olha só, já recebemos então os dois desenhos. Nós pedimos que antes da gente fazer o nosso painel de jurado, vocês expliquem pra gente, né, esses desenhos. Primeiro, Alex, o que está escrito aí que eu não entendi? Voo de PS3. Ah, voo de PS3. Agora né, minha representação é de um bom e velho ex-caixista, né, que foi sodomizado pelo tio Bill, né, está com o Xbox do lado, provavelmente quicando ele e arrancando os cabelos enquanto chora desesperadamente. Ah, e por que ele tá com a boca costurada? Ah, isso aí, teoricamente, era uma cara de ódio, Fraga, mas é porque o cara parece espantado depois que é banido da live, né? Ah, ele tá literalmente arrancando o cabelo, porque o cabelo dele não encosta mais, só um fio do cabelo dele tá encostando realmente na cabeça, né? É, exatamente. Verdade. Isso aí é só interlace pra resolver agora, não tem mais volta. Olha só. Uma manda pro Alex F, o Dogo, André. O cara é um macaco, né, cara? Ele tem os braços maiores do que as pernas também. Ele ainda fez desespero depois, né? Olha só, velho. Ó, levando em consideração que eu não fui banido, hein? Isso é importante. Não, mas foi o que mais chorou no Twitter, cara. Chorei, velho. Chorei pra caramba, bicho, porra. Ó, então, explique pra gente o seu desenho. Acho que não precisa de muita explicação, né? É que assim, no intuito de amenizar aquela desentendimento inicial da competitividade pra aflorar nossa amizade, fiz uma homenagem ao querido Alexef aí, um retrato dele demonstrando toda a angústia e a dor por causa do menino da live. Ele não foi bonito, mas muitos amigos dele foram, listas de amigos de todo ele mundo. Ele tá se sentindo sozinho, vida. Né? Exato. Ele não foi bonito, mas ele foi solitário, não tava conectando na live. E eu quis a intenção de, depois desse confronto, semear aí a amizade, entendimento, e fiz uma homenagem a ele. Que bonito, muito bonito. Ô Diego, então em quem você vota e por quê? É, bom, olha só, os dois exemplos foram muito bons, né? Aquele papo de sempre, vamos lá. O papinho de jogador, né? Não, a gente tem que pegar o melhor resultado, entendeu? Eu vou ficar com o do Alex F, porque eu acho que retrata melhor, cara, uma pessoa que acabou de se banir da live. Porque eu acho que eu não ficaria assim, puxando o cabelo e eu com a boca costurada, como tá o Steph dizendo. E eu também não correria pro PS3, mas cara, eu com certeza ia ficar muito puto. Alex F, então, um voto para o desenho do Alex F. Eu tenho que ficar com o desenho do Ogro, porque é uma das raras vezes na história do Paint Combat que alguém conseguiu fazer um desenho que não precisa de explicação, né? Ele fez um desenho e no próprio balão, né, no próprio texto do desenho, ele identificou o personagem e identificou a emoção do personagem e o que ele estava fazendo. Então, é um desenho bem sucinto, um desenho bem simples de ser entendido e também demonstra, né, toda a solidão do Alex F agora, coitado. E serve como prova para eu abrir um processo contra ele também, né? Isso aí é tantos morais. Abre. Então, um voto pro Ogro, um voto pro XF. Pablo, que você vota por quê? Cara, assim, ó, eu fiquei bem tentado, confesso. Eu gostei muito mais do desenho do Ogro, porque o XF só chorou no Twitter o tempo inteiro. Sim. É isso, velho. Só ficar chorando. Ele não foi banido e só reclamou o tempo inteiro. Ô, meu, começou a jogar tudo que não tinha saído só pra dizer que não vou jogar, não vou entrar mais na live, que não sei o quê. Cara, a cada 5 Twitter, 4 era falando isso. Mas, eu vou dar o crédito do meu voto pro Alex F por dois motivos. O primeiro, porque eu realmente gostei da caligrafia dele, achei que ele escreve muito bem. Aquele dedo dele ficou sensacional. Fantástico, né? Aquele Voodoo de PS3, o Voodoo do PS3 ficou muito legal, tá? É Voodoo de PS3, né? E porque eu achei o PlayStation 3 dele muito bem desenhado, o Xbox muito desenhado, olha o círculo de luz dele. E, cara, porque eu achei uma coisa muito inovadora, uns pontinhos em cima do Xbox, cara. Tá reduzindo, né? Tá brilhando. Tipo, na verdade, tu nota que ele fez o desenho em 10 segundos e depois ficou fazendo pontinho pra passar o tempo. Eu botei no Zoom 200 pra ficar bem caracterizado. Caraca, fantástico. Então eu fico com o Alex. Eu tenho que admitir que os pontinhos foram realmente diferenciais aí. É verdade, o seu não tem pontinhos. O meu não tem pontinhos. É lágrimas, mas não pontinhos. Então, com dois votos, nós escolhemos o desenho do Alex F como vencedor e, portanto, o Alex F é o vencedor do nosso Gamerdome de hoje, olha aí. Yahoo! 15 a 75. Olha, mas temos que dizer que foi de longe um dos mais disputados, né, da história do Gamerdome. Nunca saiu tanto ponto no Gamerdome, vamos dizer assim. É. Vamos ser sinceros, embora tenha essa virada legal, cara, o Ogro se saiu perfeitamente bem no chute, né? Pois é, cara. Ele não entende videogame, mas ele chuta que nem um outro. Ganhou pelo menos dois achievements de chute aí. Então, Ogro, você tem alguma mensagem para o Alex? Né, eu espero que, embora não tenha sido considerado o desenho campeão, ele aceite a homenagem que eu fiz pra ele como maneira de semear amizade e acabar com essa botaria que diz que nós somos inimigos, sabe? Porque o pessoal fica botando pilha e inimizade entre pessoas que se dão bem, podem jogar no PS3 juntos e agora que ele não joga mais na live. Parabéns pro Alex F pelo seu bom desenho. Parece que você vai botar essa foto de avatar no Twitter. Eu fiquei muito emocionado. Eu vou colocar essa foto com papel de parede no meu Xbox. Pra eu sempre lembrar de manter o cabo de rede bem longe dele. Para evitar possíveis acidentes. e nós iremos jogar online um Uncharted 2 da vida, o Modern Warfare, e lá nós iremos retomar o nosso combate mortal. Isso aí. Então, olha aí, ó, dois bons esportistas, né? Não se insultaram, beleza. Não é bem isso que a gente quer aqui, na verdade a gente quer muito sangue, mas tudo bem, né? Vocês não puderam fornecer isso pra gente. Então, muito obrigado pela participação dos dois. Nosso Gamer Dome fica por aqui essa semana. Nós voltamos semana que vem tentando destruir mais uma amizade. E até lá. Valeu mesmo. Falou, galera. Valeu, valeu. Falou, pessoal. Valeu, até gente. Mais. Thank you.